Santos e os Três Ritmos. Mas se você me ligar, se você me chamar, vou te negar e não vou. Pra que fingir que ainda gosto de você? Mas se você me ligar, se você me chamar, vou te negar e não vou. Você foi um amor passageiro que entrou em minha vida e agora morreu. Mas foi bom enquanto durou, mas amargo quando acabou. E por isso estou indo embora. Não quero mais ficar aqui. Você me humilhou demais, me maltratou demais, e eu não quero te ver. Não quero mais ficar aqui com você. Você me humilhou demais, me maltratou demais, e eu não quero te ver. Mas se você me ligar, se você me chamar, vou te negar e não vou. Pra que fingir que ainda gosto de você? Mas se você me ligar, se você me chamar, vou te negar e não vou. Você foi um amor passageiro que entrou em minha vida e agora morreu. Mas foi bom enquanto durou, mas amargo quando acabou. E por isso estou indo embora. Não quero mais ficar. Você me humilhou demais, me maltratou demais, e eu não quero te ver. Não quero mais ficar aqui com você. Você me humilhou demais, me maltratou demais, e eu não quero te ver.